Lá vem o time de Honduras. Pela primeira vez no segundo tempo, é preciso marcar essa rua. Cortou errado. Olha o Leão. Linha de fundo, abre espaço, sai que é sua, Marcos! A bola vai entrando, é gol! De Honduras! Aos 12 minutos do segundo tempo, na jogada do Leão. Linha de fundo, ele virou, Marcos saiu. Não achou, Garcia fechou por lá. A bola ainda foi tocar na trave, olha só. Olha o Emerson como passou lotado. Veja só que a bola toca na trave, bateu no Belete ainda. E foi pro gol. Veja de novo. Aí o cruzamento, quando o Marcos vai. O Martínez tocou de cabeça, ela pegou na trave, pegou no Belete e foi pro gol. É, amigo. Tô dizendo, não faz. Primeira vez que foram ao ataque no segundo tempo, complicou tudo.